Tem uma bebida que é meu chamego. Se não tem ela, eu passo mal. Ela levanta o meu astral, gostinho doce. E o gás queimando me causa um grande frenesi. Meu freezer já abasteci um engradado, mas já não me satisfaz. Tomo quase 8 litros por dia e quero sempre mais. Quero coca, coca bacana, 10 fardos a cada semana. Eu quero coca, coca bacana, quente ou trincando, estou sempre tomando. Quero coca, é o meu amor. Seja com pizza ou pão na chapa, coquinha não pode faltar no almoço ou no jantar. Um outro dia, de madrugada, estava só em outro lugar e fui pedir dentro de um bar uma coca pra beber. Disseram, não vai ter, aqui só temos Dolly e cola. Mandei ciscar, feder. Quero coca, coca bacana, 10 fardos a cada semana. Eu quero coca, coca bacana, quente ou trincando, estou sempre tomando. Quero coca, não troco nada. Coca bacana. Meu rim tá duro, dando pontada, e o refluxo a atacar, me causando mal-estar. O doutor disse, nada de coca, pra não causar infecção. Mas me abriu uma exceção, é muito pouco, eu sei. Uma lata só por mês, eu junto 40 litros num balde e tomo tudo de vez. Quero coca, coca bacana, 10 fardos a cada semana. Eu quero coca, coca bacana, quente ou trincando, estou sempre tomando. Quero coca, veneno bom, veneno bom. Coca, coca bacana.